alguém já chatear. Se ele queria, estava também. Mamãe, ninguém castrou, vai lá. Oh, Dudu, não vá, não vá. Olha como alguém já chatear. Se ele queria, estava também. Vamos, ninguém castrou, vai lá. Num piquenique na sala mansa, nós era três, estávamos lá na areia. Não brincar, não cantar, não dançar. Na bina, não tá tão sábio, não fazer gente chorar. Num piquenique na sala mansa, nós era três, estávamos lá na areia. Não brincar, não cantar, não dançar. Na bina, não tá tão sábio, não fazer gente chorar. Escola de Catarita, marca crepa, não cantar. Se não no catamental, vamos ninguém cá vai chatear. Escola de Catarita, marca crepa, não cantar. Se não no catamental, vamos ninguém cá vai chatear. Num piquenique na sala mansa, no cara três estava lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vida não tá dançar, não fazer gente chorar. Num piquenique na sala mansa, nós era três, estava lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vida não tá dançar, não fazer gente chorar. Olha como alguém já chatear. Se ele queria, estava também. Vamos, ninguém castrou, vai levar. Oh, Dudu, não vá, não vá. Olha como alguém já chatear. Se ele queria, estava também. Vamos, ninguém castrou, vai levar. Num piquenique na sala mansa, mas era três, estava lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vida não tá dançando, fazer gente chorar. Num piquenique na sala mansa, nós era três, estávamos lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vida não tá dançando, fazer gente chorar. Escola de Catarita, mal que crepa, não cantar. Se não no canta mental, vamos ninguém que vai chatear. Escola de Catarita, mal que crepa, não cantar. Se não no canta mental, vamos ninguém que vai chatear. Num piquenique na sala mansa, nós era três, estávamos lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vida não tá dançar, não fazer gente chorar. Num piquenique na sala mansa, nós era três, estávamos lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na bina tá dançar, não fazer gente chorar.